Fabiano Tailandense Produções. Fabiano Tailandense Produções. Meu apartamento, eu penso em você. Saudade de um amor que um dia me fez.